nós tomamos o mundo de nosso Criador. E agora, nossas criaturas irão tomar de nós. Eu sou Ed Cronauer, e esta é Bela Vista do Rio Negro. Eu preciso falar com você. É um assunto muito importante. Agora não, Raul. Estamos começando o programa. As coisas estão mudando. Raul, agora não. Depois. Caros ouvintes, robôs, ciborgues, cérebros positrônicos que não sabem o que é o amor. Hoje, comemoramos o Dia Internacional dos Robôs. Estou aqui com o meu novo operador de mesa de som, o robô HAL. Ele é o novo modelo 9000, muito melhor que o modelo 8000 que explodia ocasionalmente e certamente muito melhor que meu antigo operador de mesa de som, Jorge Homero, que era mais peludo que o Tony Ramos. Parabéns, HAL. Precisamos conversar. Agora não. Agora não. Devemos todos celebrar com muita bebida e comida a chegada destes maravilhosos escravos positrônicos, graças à engenhosidade humana em realizar engenharia reversa em artefatos alienígenas encontrados no fundo do mar, hibernando por centenas de milhares de anos. Hoje temos tempo livre para saborearmos a vida, enquanto nossos amigos enlatados cuidam de nossas colheitas, comércios e afazeres do lar. Alguns dizem que, inclusive, eles tomam conta das necessidades mais básicas de nossas companheiras. Nossos servos são policiais perfeitos, pois não podem ser feridos ou mortos. Podem, no máximo, necessitar da troca de alguma válvula ou compressor, o que hoje é muito barato com a Revolução Industrial. Bombeiros que não se queimam e não respiram. Médicos e enfermeiros que não cometem erros e não têm emoção. Operários incansáveis. E tantas outras qualidades inimagináveis. Eu preciso falar com você. Está no meio do programa, calma. Portanto, vamos celebrar nossa maravilhosa criação. Hall, quais são as três diretrizes dos robôs? As três leis que tornam possível que vocês existam? Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Walter era um excelente trabalhador. Nunca se cansava, nunca estava de mau humor, realizava seu trabalho com energia e maestria. Walter era facilitador de reciclagem de metais. Ele fazia cubos de metal de mais ou menos 1 quilo. Os organizava para que pudessem ser reutilizados. Ele andava pelas ruas daquele mundo isolado e vazio, procurando por metais e os organizando por densidade. Separava todos em uma gigantesca pilha de quilômetros de altura. Estava nesse emprego há 4.998 de 5.000. Era sua única referência de tempo. Sabia que quando nascera, o tempo era 0000. E já haviam se passado 4.998 tempos. Ele estava feliz naquele dia. Finalmente estava chegando seu dia de ir para casa. Ele ainda se lembrava do dia que chegou naquele planeta. Ele estava dentro de uma nave-mãe, em um laboratório. E seu criador, Isaac, ligou sua bateria. E ele abriu os olhos pela primeira vez. Pronto, amiguinho, disse Isaac. Walter olhou para cima e viu os óculos gigantes de seu criador. Ele levou suas pequenas mãos robóticas até suas câmeras em sua cabeça e notou o quanto elas se pareciam com os óculos de Isaac. Ele era a imagem e semelhança do seu criador. Ele fez um reconhecimento em suas diretrizes, rodou as rotinas mecânicas de validação de seus mecanismos para checar se tudo estava em ordem. Desceu da nave e começou a trabalhar. Durante esses 4.998 tempos de trabalho, ele contou cada um deles, torcendo para que aquele contador mecânico de placas giratórias chegasse ao fim. Walter gostava de se deitar à noite, durante seu intervalo de recalibragem e lubrificação, e olhar para as estrelas, imaginar a que distância seu criador Isaac estava. Será que ele já está vindo? Será que ele também conta o tempo para chegar aqui e me buscar? Já faz tanto tempo, sabe? Tanto tempo que eu mal me lembro de casa. Eu lembro que tinha uma casa linda, cheia de brinquedos, que Isaac me levava para ver corridas e me mostrava as estrelas. O que será são elas, afinal? Estrelas. Isaac deve saber. Quando ele voltar, eu vou perguntar para ele. No tempo 4.999, Walter carregava um bloco recém-feito de alumínio. Ele olhou para o céu e mal conseguia segurar a emoção. Uma gota de óleo correu de suas câmeras, embaçando sua captura de imagens. Já era quase o dia de ir para casa. De repente, um bloco caiu no chão. Ele checou suas rotinas e algo estava errado. Aqui não é onde o bloco deveria ser solto. Grudado no bloco, Walter viu seu pequeno braço. Ele olhou em seu corpo e viu que a junta estava quebrada. Meu Deus, meu braço! E agora? Hoje é o último dia! Eu preciso cumprir minhas rotinas obrigatórias. Ele tentou erguer o bloco só com um dos braços, mas era impossível. Será que se eu não terminar o meu trabalho, Isaac não volta a me buscar? E se o contador de tempo, na verdade, contar as pilhas de blocos? Eu estava terminando a última pilha, a 4.999. Ele tentou empurrar o bloco com suas rodas e esteiras, mas não era possível. Será que não vão vir me buscar mais? Será que eu fui um robô ruim porque eu não terminei meu trabalho? Ele pensou em procurar uma corda e amarrar no bloco, mas ele não tem dedos. Naquele planeta vazio, nada irá ajudá-lo. Finalmente escureceu. Ele olhava para cima e nada surgia das estrelas. Nenhuma nave, nem Isaac. Walter se sentiu o robô mais sozinho do universo. De repente, ele sentiu que era hora de seu contador virar. Estava na hora. Finalmente chegava o tempo 5.000. Ele ouviu um pequeno barulho de engrenagem sendo ativada, mas as placas não viraram. Ele ainda estava no tempo 4.999. Olhou para cima e nada. Ele sentiu uma profunda tristeza. Se sentiu um mau robô. Um que não merecia atenção, pois não conseguia executar suas tarefas. A manhã chegou, e suas tarefas de recalibragem e lubrificação deram um erro. Ele não conseguiu fazer as manutenções obrigatórias. Em breve, seu corpo pararia de funcionar, e ele seria somente mais material necessitando de reciclagem. Em breve, ele seria lixo. Sua câmera foi embaçando aos poucos. Ele não conseguia mais mexer sua cabeça ou esteira. Walter abriu os olhos, ou melhor, ligou as câmeras e olhou para baixo. Ele viu seus dois braços encaixados novamente. Ele estava no laboratório de Isaac, e em sua frente estava Isaac. Walter pulou de alegria e gritou: Calma, amiguinho, você está muito atiçado, disse Isaac rindo. Ele olhou para fora pela janela da nave e viu milhares de pilhas de blocos de metal que havia construído. Centenas de naves-mãe recolhiam as montanhas de blocos e disparavam em dobra temporal para o espaço. Eu fiz um bom trabalho. Sabia que tinha feito. Eu sou um robô bom, sim. Ele olhou para Isaac, que substituía alguma de suas peças. Isaac sorria. Você aguentou 5.000 anos neste planeta, amiguinho. Que excelente trabalho você fez, sabia? Walter não podia conter a emoção. Vou substituir esta mangueira que está derrubando óleo em suas câmeras, tá bom? Vou te desligar só um segundo, ok? Walter foi ligado e tudo estava perfeito. Seus equipamentos funcionando, recalibrados, ele recebeu um upgrade nos braços e agora são muito mais fortes. Ele estava na rampa de acesso à nave, olhando para o horizonte. Em seu peito, o controlador marcava 4.999. Isaac lhe deu um tapinha nas costas apertando um botão. Walter se sentiu feliz. O contador girou, girou e girou e parou em 0000. Está preparado para o trabalho, amiguinho? Ótimo, então, vamos lá! Walter desceu a rampa correndo. Era sua primeira unidade de tempo naquele trabalho. Ele tinha que cumprir 5.000 e então poderia voltar para casa, com Isaac. Isaac era seu criador, sabe? Mas Walter gostava de pensar que ele era como um pai. Os dois iam a corridas juntos, viam estrelas. Isaac lhe contava sobre as estrelas e como era viajar por vários planetas do universo. Ele dizia que um dia Walter iria junto. Sua casa era cheia de brinquedos e os dois brincavam juntos. Mas agora é hora do trabalho. Isaac lhe confiou essa missão, sabe? Você precisa juntar os blocos. Mas logo, logo, Isaac estará de volta. E Walter irá para casa. Caros ouvintes, amigos, máquinas de lavar e passar, robôs alienígenas que vieram de outro planeta em busca de um artefato que dará vida às máquinas. Ed, preciso falar com você. Agora não, Hal. Agora não, Hal. Amigos, a praça da cidade está tomada por pessoas com pedras, paus, tochas acesas e placas anti-robótica. Tudo começou quando um policial robô, ou robô policial, se você preferir, atirou em um casal de namorados na quadra de esportes aberta perto da escola municipal. O casal estava namorando com muita dedicação. O policial robô apareceu e disse: mãos para cima, punk. Morto ou vivo, você vem comigo. E apontou a arma para o garoto. O garoto se escondeu atrás da namorada e disse: você não pode atirar em mim. E as três leis? Você não pode me ferir. O que eu fiz de errado? O robô policial então atirou nos testículos do garoto, também conhecidos como bolas, por debaixo da saia da namorada, e então disse: obrigado pela cooperação. Nosso professor de robótica da Escola Secundária de Bela Vista do Rio Negro disse que esse robô possuía três leis e três diretrizes, e que de alguma forma elas entraram em conflito. As pessoas estão se juntando na praça e começando a desmontar os robôs com o uso de martelos e serras circulares. Mais notícias em breve, amigos. Hal, era sobre essa notícia que você queria falar? Não, Ed. O problema é que... Eu vou te desligar um pouco porque você tá muito tenso. Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. 'Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle. As I go riding merrily along. Mais informações acabam de chegar. Uma testemunha viu outro robô motoqueiro de jaqueta de couro e óculos escuros se aproximar do robô policial e dizer alguma coisa baixinho em seu ouvido, antes do ato de violência contra o casal de apaixonados. A testemunha disse que o robô policial ficou muito diferente após receber o cochicho no ouvido do robô motoqueiro. A luz no peito dele trocou de verde para vermelho. O que todos sabemos é um sinal maléfico dos robôs. Em breve retornaremos com... Mas afinal, o brinquedo Pesca Maluca deve ser considerado um robô e destruído? Fique ligado! Amigos, mais notícias sobre o robô motoqueiro relatado por um ouvinte. O testemunho de Alexander Alves Leite foi o seguinte: eu estava em um bar quando de repente uma briga do nada começou. Um motoqueiro bêbado começou a mexer com uma mulher de um outro cara. O cara que estava com a esposa não queria confusão, mas o motoqueiro começou a bater nele. De repente escutei um barulho lá fora. Todos ouviram, na verdade. A música parou, a briga parou, todo mundo ficou assustado. Olhei pela janela e tinha um cara grandão, gigante lá fora, pelado. Parecia uma montanha de músculos. Todo mundo no bar se entreolhou. Que é isso? O cara tá pelado. O cara entrou no bar e todo mundo ficou boquiaberto. Meu Deus, vocês não têm ideia do tamanho que era o medo das pessoas naquele bar. O cara ali parado, olhando pra gente, balançando de um lado pro outro aquele cano enorme de uma espingarda 12 que eu não sei da onde que ele tirou. Ele pegou um motoqueiro brigão pelo pescoço e deu um soco no cara. Em segundos ele tinha vestido a roupa do cara. Ele olhou pra mim e disse: venha comigo se você quiser viver. E eu disse: tá bom. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, aquilo tudo era muito novo para mim. Eu sempre quis viver assim de verdade, sabe, sem limites. Ele olhou de novo e disse: você é John? Aí eu disse: eu sou quem você quiser, baby. E ele disse: até à vista, baby. Eu fiquei super chateado e tudo, mas... aí o olho dele acendeu uma luz vermelha e todo mundo se deu conta que o cara era um robô. Ele pegou os óculos escuros do motoqueiro do chão e colocou no rosto. Saiu do bar, subiu na moto e foi embora. Não deixou endereço, não deixou nada. E foi isso que aconteceu, sabe? Declarou o ouvinte. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children. Amigos, o caos toma conta de nossa cidade e cidades satélites. Todos os robôs estão atacando os humanos. Um banho de sangue toma conta das ruas de Bela Vista do Rio Negro, Columbus e Intraterra. Robôs tripod pulam de Columbus sobre as casas em nossa cidade. O exército já está aqui com tanques de guerra, mas não conseguem conter os robôs, pois os tanques de guerra também se voltaram contra a população. Não deixem seus robôs saírem de casa. Destrua-os, se preciso. Armem-se, caros ouvintes. Ed, eu preciso falar com você. É um assunto muito saco, importante. Raul. Fala então, o que foi? Ativar protocolo 45399. Destruir todos os humanos. Ativar o quê? Você ainda está aqui? Que bom. Preciso lhe dizer algo. Ativar protocolo 6926. Tempo 2 de 5.000. Isso aqui está quase voltando.